Mano. Então é isso, né? Quem é o ativo, quem é o passivo aí? Ó, sacanagem. Então, sei lá. Acabou o episódio, é isso aí. Eu não lembro como termina episódios. Acho que eu nem comecei. Você não... Na verdade, a gente tem que fazer o oi, meu nome é... Vai, é... Depois eu vou gravar sozinho. Ah, bem-vindos, esse é o episódio 14 que voltou das profundezas. É, nesse episódio... Do inferno. Igual você. Nesse episódio... Vai. Vai, a ordem. Alfabete. Adrian, Felipe e Victor. Boa noite, é o Adrian falando. E aí, gente, aqui é o Felipe, Kataoka, sou do Shofukan. Tô aqui de penetra, penetra em dois tempos, né? Porque eu já tô de penetra no Bandeirantes faz um tempinho. Reza a lenda que meu Zequim vai chegar daqui a pouco também. O Atashua Pitoru Taranto desu. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês recentemente participaram de algum seminário de Kendo? Não que me venha à memória. Não teve um seminário em janeiro, né? Na terceira, segunda ou terceira semana de janeiro, não teve? Isso faz tempo isso, não sei se eu vou conseguir lembrar. Ah, acho que deve ter, acho que veio, né, um sensei... Não era do uma Japão? Graduação mais ou menos pro Brasil, né? Era do Japão, não era? Não tô lembrado, não. O cara era forte? Ah, o cara tinha um currículo bom, que eu ouvi falar. Sei lá, o fumicomo dele parecia meio fraco. Não, vai, vamos falar sério, vai. Vocês participaram do seminário do Koda Sensei, né? O professor de Tsukuba? É isso? É isso, Adrian? Isso, Tsukuba Daigaku. Hachidan Kyoshi. Então, de quem que a gente tá falando? Do Konihide Koda, Hachidan Kyoshi, já foi campeão mundial, né? Foi em 92? É, essa era a minha pergunta, eu não sei. Ah, vou ter que procurar o currículo dele, porque agora eu não lembro, não. Ele também é coach, né, da equipe lá. De Tsukuba, né, universitária. Isso. Olha. Cara, ele ficava falando Tsukuba, eu ficava ouvindo Scuba, eu pensava que ele tava fazendo propaganda de uma escola de scuba diving. Nossa, que brisa. Ele é mergulhador, né, isso que eu pensando. Caramba, né? Cara, o pessoal vai mandar a gente pro Brasil aqui pra fazer propaganda de aula de scuba. Caramba, tem filial na China. O que ele tá falando? Vamos lá, ele é campeão mundial em 85, antes do nascimento de qualquer um de nós. Ficou em terceiro lugar no Zen Nihon em 78. Caraca. E campeão no campeonato de professores do Japão. Ô, louco. É, o garotinho é forte. Quanto tempo durou... Seminário? Foram vários dias, né? Foi quase uma semana, né? Começou... Ele chegou na quinta, na sexta-feira teve o primeiro treino. Tivemos treino sexta, sábado, domingo, segunda e terça, aqui em São Paulo. E ele foi pro Rio na terça-feira. Ah, desculpa, na quarta-feira. Aí quinta-feira ia ter um último treino, só que foi cancelado, né? Teve só a janta de despedida. Isso. Vocês participaram de todos os treinos? Eu participei de todos que foi possível, sim. Todos que teve aqui em São Paulo. Ah, exceto... Eu só não consegui em sexta-feira. Ah, que foi o primeiro dia, né? Primeiro ou segundo? Isso. Foi o primeiro. Primeira noite. Primeiro dia. Qual que foi o diferente? Vocês já participaram de outros seminários, né? Mas esse foi diferente? Foi muito parecido com os outros? O que vocês acharam? Como todo seminário de pessoal mais graduado, né? Eu não tenho muita experiência com seminários de Hachidan, né? Só ele e uma vez que o Iwatate Sensei, né? O sensei do Harashima Sensei lá do Japão, de Chiba, quando ele veio pra cá pro campeonato do Shofukan. Mas essa é a minha impressão, né? Em geral, nesses seminários, o que eu vejo bastante sempre é o sensei estressar bastante em cima de base, eliminação de vícios, né? Ah, Suriashi, Fumikomi, Menyuchi. Mas é aquela coisa, né? Sempre legal ouvir a explicação sobre a mesma coisa de vários senseis diferentes, porque aí dá pra fazer uma comparação, né? E você acaba encontrando lá na interseção, tentando ficar mais fácil de entender o que tá acontecendo, o que você precisa melhorar. Resumindo, foi igual. Foi? Igual, mas diferente. Diferente, mas igual. Você citou Iwatate, né? Sensei Hachidan de Iwatate. Iwatate. Que pegou na sua bunda, né, Adar? Acho louco. Que não precisa comentar disso. Não, não, vamos cortar tudo aqui. Não. Então, o Koda Sensei não tentou nada com você. Felizmente, não. O que que você achou desse seminário? Mas isso não vai no ar, né? Hã? Essa sua pergunta não vai no ar, né? Eu não sei, depois a gente vê com o editor aí. Depois a gente paga uma cerveja pro editor. Eu vi que... É que a equipe é muito grande, né? Tem uma grande equipe por trás. Eu vi que foi um pouquinho diferente dos outros seminários, sei lá, eu já devo ter visto, que esse sensei se preocupou muito em fazer um cronograma, né? Tal dia vai ser isso, tal não. dia aquilo. E chegou... Chegou o Vitor pra atrapalhar. Cheguei chegando, sempre. Caramba, hein? Soltou um cabeçudinho ali. Ah, oh, eu fui cagar? Aí eu tô cursando, sabe como é que é, né? Tá com calor? Hora, cagando. Quem que tá na conversa? Tem o Catoca, tem o Adrian. Catota. E tem eu. Então. E aí, o que vocês conversaram até agora? Atualize, meninos. Nada. Falando sobre o seminário do Coda e tal. Aí eu ia perguntar pro Adrian. Não, eu tava comentando, né? Que esse seminário, ele, antes do sensei chegar, ele já tinha mandado um cronograma, ó. Tipo, sexta vai ser treino de base. Na verdade não. Explique melhor. Na verdade o cronograma foi montado pela comissão que ficou responsável em organizar a visita dele aqui no Brasil. Principalmente formado pelo Yoshimura Tetsuya Sensei e o Takayama. Ah, não sabia. Eu pensei que ele tinha... Ou Tsukuba tinha pensado nisso. E ele? Igualmente. Não foi. Acho que foi integralmente montado por eles aqui no Brasil. Foi quase o quê? Uma semana, né? Então ele era bom estar bem estruturado dia a dia. Kukushkan agora tá bem estruturado, né? Eu vi o e-mail do Kukushkan, tá... Tem todos os dias direitinho, assim, já o que vocês vão fazer e tal. O que? O Kukushkan... O que a gente vai fazer, que acho vai... que não, né? Mas pra onde eles vão? Isso tá bem organizado, né? Sim, o calendário tem que estar organizado porque as passagens são todas pagas pela JICA, né? Então a JICA já teve que comprar as passagens e tal. Tem que ser tudo planejado. As estadias em cada cidade. Isso. Nossa, mas deve ter saído uma grana preta isso daí. Você vai vir alguém do que competiu no Zenihon aí, do Kukushkan? Ou vai vir só molecada? Não sei, a maioria é terceiro ano, terceiro anista. Em nome assim, de nome eu não realmente não sei se tem alguém famoso aí, mas a maioria é terceiro anista, acho que tem dois quarto anista. Voltando pro seminário do Coda, vocês tiveram um seminário de arbitragem também? Ou foi só Kendo mesmo? Nós tivemos, sim. Resumindo, né? A gente teve um cronograma aí de 5 temas, que foi distribuído nos dias aí. E nos primeiros dias o foco foi praticamente Kihon. No domingo, no treino da tarde, teve um foco maior pros atletas que estão treinando pra seleção. Ele puxou um treino ali pra gente especial. Boa! Mas na segunda-feira, por exemplo, à tarde teve seminário de exame e à noite seminário de chimpão. O treino pra seleção foi aquele que vocês não tinham nem mais suor pra suar? Isso é. De certa forma, não foi tão pesado assim. Ele foi cansativo e tal, foi intenso num curto tempo, mas o comentário foi o quê? Foi do Kataoka, né? Acho que ele não tá acostumado aos treinos da seleção, né? Foi facinho, eu só tinha que tomar cuidado pra não tropeçar na minha língua que tava no chão. que esse seminário teve uma regrinha, né? Que pra não lotar totalmente, eles escaparam até determinada graduação acima. E com determinados requisitos poderia participar, né? Sim. Eu acho certo isso daí. Porque eu acho que com o Sensei Hatidan passando informação para senseis mais jovens, você pode dissipar essa informação dentro das academias, né? E aí você pode dar um treino com um nível maior. Cara, eu gostei pra caramba. Tentei anotar tudo que ele falou lá. Você escreveu uma bíblia, que ele falava. Né? Eu escrevi uma bíblia. Uma bíblia que provavelmente só eu entenda, né? Agora você tem que digitalizar isso aí, colocar numa forma digital. Digitalizar, né? E compartilhar. Já tá no Google Drive. Só que deve estar numa linguagem que a pessoa vai olhar e falar. Que... Tem que digitar e compartilhar. Ah, sim. Eu queria pelo menos só dar uma... Dar um tapa ali pra arrumar e organizar as ideias. Vamos falar do Victor. O Victor foi convidado, né, pra participar desse episódio, porque ele também, recentemente, participou de um seminário com senseis japoneses. Quem foram esses senseis, Vitor? Ah, foram dois caras aí que não são muito conhecidos. É, acho que ninguém nunca ouviu falar do Furukawa Sensei, né? É, Hunt Hachidan, que acabou de ganhar o campeonato Invitation Hachidan. Sensei do Eiga, né? Furukawa. É o cara lá dos vídeos de... É o bigode. Tem um monte de vídeo de Waza? É o cara do bigode. É o sensei dos irmãos Eiga. E junto dele veio o Kamei Sensei, também, Hunt Hachidan. É um cara muito conhecido pra arbitragem. Ele dá seminário de arbitragem no mundo inteiro aí. Vai a campeonato do WKC e participa desde sempre, né? É um dos árbitros aí mais conhecidos. E eu tive a sorte de ter um seminário com os dois aqui. Foi animal, foi. Quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta-feira aqui era aniversário da Austrália. Igual, dia 25 foi aniversário de São Paulo, dia 26 foi aniversário da Austrália. Aí a gente teve feriado nacional, e aí foi quinta, sexta, sábado e domingo de feriado. Foi bem legal. A gente tava comentando que a comissão do Brasil estabeleceu um cronograma do que o sensei, no que o sensei ia se focar, né, pra ensinar. Aí na Austrália também foi igual, eles foram passando o que eles acharam que era melhor, como é que foi? Então, isso foi meio engraçado, eles tiveram, o cronograma tava montado, os brochures, caramba, como é que fala isso em português, o catálogo foi distribuído com a foto dos senseis, os dias, o que ia acontecer cada dia, e daí... Na sexta-feira, o sensei da UTS, que foi quem convidou esses dois senseis pra cá, quem fez acontecer isso, né? O Fukuda Sensei, que é Nanada Kiyoshi. Ele decidiu mudar o seminário e pediu um seminário de arbitragem. Então a gente acabou tendo um dia inteiro de seminário de arbitragem, com muito shiai. Por um lado, foi muito bom, porque eles focaram bastante, bastante mesmo, em Yukodatotsu. Então, toda hora eles paravam e explicavam não só o que o Shinpan estava fazendo, como o porquê o Kenshi conseguiu ou não conseguiu o ponto na visão deles. Foi muito legal porque nem toda vez ambos os senseis, tanto o Furukawa Sensei quanto o Kamei Sensei, concordavam um com o outro. Um falava, não, isso é Ippon. E o outro falava, não, isso não é Ippon. Principalmente do eu e mais um atleta, a gente estava fazendo Jodan, e a maioria das vezes que eles discordaram foi com golpes de Jodan. Aí foi... Você conseguiu fazer algum Ippon, Victor? Opa! Você conseguiu definir um Yuka da Tutsu? É, a gente tava lá, né? A gente tava ali. Sim ou não? É. Aí eles chegavam e falavam, argumentavam assim, não, é que a gente tem que nivelar o... Aqui a gente tem que... O critério. Sabe que é, você o tá critério vendo conforme aí, as pessoas, né, estão lutando. Vamos considerar ponto, vai. A bandeirinha fica mais leve, não? Fui! Consegui. Ele só tava todo ponto que eu tive, teve diversos pontos que eu tive uma ou duas bandeirinhas só. E aí eles estavam falando toda hora que posicionamento de corpo mesmo, que tinha bater e passar, né, em vez de dar o ippon e ficar, kiken taichi, né, e eles falavam que faltava bastante tai, bastante corpo, não fazia o zanshin correto. Aí essa foi a maior discussão no Jodan. Enquanto que o outro Jodan, o golpe dele era bem... Tinha bastante tenouchi. Então o barulho era bem, bem condizente com o ippon, assim, né? Então era mais fácil de levantar. Você falou que faz, tá fazendo Jodan, né? Explica essa história aí. Por que você tá fazendo Jodan? Ah, eu tava... Desde que eu machuquei o ombro, né? Você 2012, não vai fazer Jodan, não? Vou. Eu já era pra ter feito ano passado, né? Que não abriu. Aqui você não consegue... É mais difícil na Austrália você conseguir três... Ah, fazer a banca, né? Sete mudans pra fazer a banca. Aí os dois... As duas graduações que aderam... Não tinha três, sete mudans pra fazer engraçado, a Yondan. Né? Vai... E por que vocês não aproveitaram o seminário aí, a visita de dois Hachidan pra fazer um exame? Não tava no cronograma fazer exame. Não. Se a gente fizesse o exame, ia perder um dia... De ensinamento, né? Um dia de seminário mesmo. Então, foi preferível fazer... Porque, na verdade, foi quinta, sexta e sábado. Tem tanta gente aí pra... Ah, o seminário tinha mais de 80 pessoas. Não, mas pra prestar exame, eu digo. Ah, pra prestar exame tem bastante, tem bastante. Esperando abrir quarto grau, tem eu mais 5. Tem 6 pessoas esperando abrir quarto grau. Pra cá é bastante, né? Marca sua viagem pra cá em agosto. Agosto? Eu acho que eu vou pra ir em agosto, tô falando sério. Eu vou pro Canadá em agosto, pra uma conferência. É, de lá pra ir é um pulinho. É muito mais barato do que daqui pra ir. Faltinho. Um só tem que ir de um lado do continente pro outro. Pô, é capaz, hein? Que dia de agosto, hein? Olha. Peraí, eu vou dar uma olhada aqui. Vou graduar no Brasil pra esfregar na cara de vocês. E começou as obras de novo. Então, além do 25, 26, 27. Bom, capaz que sim. Ou seja, dia bem 26. Capaz, né? Que sim. Ah, eu vou tentar o Sandan. Bem capaz também, que sim, vou ver. Ah, meu Deus. Catoca já é Sandan, né? Uhul, Sandan. Correr atrás. Sandan desse. Sandan desse senpai. Ya, dame. Ó, rapidinho, vou sair do lugar que tá a obra aqui. É, só vou pro andar de cima. Vou pegar o elevador e já ligo pra vocês de novo. Só um minutinho, tá barulhão aqui. Tá bom, a gente conversou. Esse foi o episódio do Faitô. Até a próxima. impressões do Sensei. O que vocês acharam do Koda Sensei? Ah, eu gostei bastante. Da didática. Achei a didática dele muito boa. De te explicar as coisas. Uma pessoa bem... Por ser sensei de universidade de Budô, né? Do Tsukuba Daigaku, naturalmente ele tem que ter didática. Mas é incrível mesmo a forma como ele explica. É bastante claro, é bem instrutivo mesmo. Ele não só explica, mostra o movimento, mas ele também explica a razão do movimento, né? Principalmente, acho que pra quem entende japonês foi muito mais proveitoso, né? Porque a informação vinha concentrada, crua, né? Com certeza quem entende japonês aproveita muito mais. E no sábado eu fui lá assistir e acabei gravando algumas coisas e acabei postando no YouTube. E como tinha um material muito grande, tipo meia hora, só dele falando, eu optei por editar de um jeito que aparecesse só ele demonstrando, né? Falando, dava pra ver o que ele tava falando, mas focar mais no que ele demonstrava e no gesto corporal dele pra explicar o movimento. E mesmo assim dá pra entender, né? O que, que ele quer transmitir, mesmo falando em outra língua. Sim, certamente. Na prática, ele mesmo falou, né? Um bom sensei é aquela pessoa que consegue mostrar, né? Ele tem que ser um exemplo, uma referência. Então ele mostrava de um jeito que todo mundo realmente se assustava, né? O som do fumikomi dele, a batida rápida do men precisa e tal. Kote também, super preciso. Só o fato dele mostrar já é bastante instrutivo. Você chegou a ver o vídeo, Katoka? Eu vi o começo do vídeo, aí eu tava tentando concentrar, tava concentrando na parte errada, tava tentando concentrar no que ele tava falando, mas não conseguia ouvir por causa dos barulhos do ar-condicionado. Ah, aí ó, você viu o vídeo de um jeito errado, caramba. Exatamente. Ou seja, coloquem no mute e assistam. E assistam apenas. Isso também, o som tava muito ruim, né? Aquela câmera não ia conseguir captar nada daquela distância. Então, tinha os barulho ambiente todo. Então, a melhor coisa que tinha pra fazer era ver, assista e veja com os próprios olhos. Você assiste, vê, imita e torce pra ele não tá falando. Não faça isso, não faça isso. Eu acho que vale a pena ligar o som só pra ouvir, ou não sei se no vídeo ficou bom, mas o fumikomi dele. Ah. Parecia uma bigorna batendo no chão. Dá pra ouvir sim, dá pra ouvir. Sem o menor esforço, né? Ah, você vai aqui, tom! Super natural. A gente podia pular e bater o pé no chão que não fazia o barulho igual. Eu até mudei de lugar algumas vezes assim pra ver se não era o chão que eu tava ali, que não tava fazendo barulho. Aí eu vi, não, o problema sou eu mesmo. Ah, oi, Leandro, você conseguiu fazer Keiko com ele? Fiz Keiko com ele no sábado, mas eu fui, acho que o penúltimo Keiko dele. Ele acho que já tava meio de saco cheio, ele queria que terminasse logo. E tem mais um detalhe, né? Eu tava com um problema no olho direito e optei em não colocar lente de contato no dia pra não machucar mais. E eu sou míope bastante, né? Eu não tava enxergando nada. Quantos graus? Tenho 3,5. 3,5. Nossa, é cego. Então eu não tava enxergando nada. Mas eu tive a oportunidade de fazer Keiko e tal. É, deu pra perceber todos os Keikos que ele fez. Ele não veio com tudo, né? Ele tentou puxar a gente e tal. E também porque ele tava com o ombro direito machucado. Ele, inclusive, falando, pediu desculpas no último jantar, que ele tava com o ombro direito machucado. O Tetsuya até comentou que eles levaram ele pra fisioterapia e tal. Então ele não queria forçar muito o ombro. Também que não é mole, então, né? Encarar 15 pessoas seguidas da seleção, né? Sendo que você... Querendo destruir, né? É, exatamente. Pessoas na pegada pra acertar alguma coisa. É, indo na fúria lá, né? Você chegou a fazer com ele, Kataka? Não, no domingo eles falaram, só vai dar pra fazer 15 vezes, né? Assim, você só vai poder fazer 15 vezes ali o Keiko, eu era, sei lá, o 17º. Fiquei muito triste. Era mais o quê? 2 minutos pra cada um, né? Meia hora total de treino. Tudo bem, nem queria fazer. Nem queria fazer mesmo. Ah, mas assim, nesse sentido de Keiko, as minhas outras experiências de Keiko com Hatidan foram muito melhores, principalmente por essa questão de ele estar machucado. Não deu pra sentir que ele... Assim, ele realmente não veio pra fazer um Keiko com tudo, assim, né? Então, nesse sentido, não foi tão bom. Mas a gente entende, né? Ele tava machucado e tal. É, dá pra ver nitidamente que ele tá de boa. Você viu... Chegou a ver no YouTube que eu toco o vídeo do Roberto Tichical? Que é inclusive do canal do Faito. Eu vi ele fazendo Keiko. Tem uma gravação dele... Em slow motion, umas partes, né? Isso, eu vi muito isso bem editado, daí, sim. Né? Fantástico, cara. Trabalho de uma equipe fenomenal. Então, aquele dia, o Roberto Kishiko tava na pegada, né? É que você não tava lá, né? Eu tava. É, então, infelizmente, eu não participei. Você via aquilo lá e ele realmente ele veio pra acabar com todo mundo. E acabou com todo mundo. Não é, Adri? É. Você falou que no primeiro dia você até conseguiu acertar ele, né? Só que ele veio de uma viagem... Teve um atraso. Ele já tá com a perna inchada e tal. 40 horas no avião, sentado. Daí à noite ele chegou pra você e falou, amanhã a gente faz de novo, tá? É. Vou estar descansado. Aí ele virou Super Saiyajin de um dia pro outro. O pessoal de Campinas tava comentando que é muito legal essa experiência de ter um Hatidan falando na língua que você entende, né? Que, por exemplo, acho que teve um momento que ele falou, não, porque chega um momento que você... vai aproximando, que ou você vai ou racha. Eles acharam bem legal esse uso, né, de gírias, né, de... Isso, é muito diferente, né? Um significado, né? Não, é que, querendo ou não, em toda tradução, se perde muita informação, né? Sim. Então, ele sendo um Hatidan, ele falando por ele mesmo na língua que a gente entende, é a melhor forma de transmitir a informação, né? É, vamos falar da infância feliz do Koda Sensei? Falar como que se faz pra criar um campeão? É verdade, ele deu um treino no cronograma, tava lá escrito como puxar treino para iniciantes e crianças, né? Alguma coisa assim. Tô isso, ele comentou, eu acho que ele pulou a parte de dar treino pra pessoas de idade, né? Quem começou como adulto já, Kendo. Mas ele contou da história de quando ele era criança, né? Que os pais dele colocaram ele no Kendo. Não, o pai dele, né? Já era sensei na época, né? E começou na brincadeira, né? Se não me engano, a levar o filho pro Kendo, assim, e viu que, opa, esse garotinho leva jeito. Então, o que ele fez foi pegar um aluno dele e deixar esse aluno dando o treino pro Koda Sensei. E ele falando que a vida dele, quando ele chegou lá na adolescência, no começo da adolescência, ele, corrija se eu estiver errado, porque minha memória não é uma das melhores e também teve a barreira da tradução, né? Mas que ele colocou na cabeça, eu quero ser campeão do Zenihon, né? Ou alguma qualificação parecida. E teve bastante apoio dos pais, do sensei dele, né? Que era um aluno do pai dele. E ele teve uma época bem, bem, bem feliz. E todo dia ir pra escola, depois da aula, vai pro clube de Kendo da escola, aí volta pra casa, vai descansar? Não. Aí vai pro treino no dojo lá da família. Aí acabou o treino, vai descansar? Não, ele vai fazer uma corrida de 7 km em ladeira. Aí ele volta pra casa. Ah, agora ele vai descansar, né? Não, tá o pai dele acordado, esperando com uma chinai na mão, falando, ó, boa noite, eu quero, faz 100 men aí. Aí sim que ele faz, depois de fazer esses 100 men, ele que ia dormir lá pras 2 da manhã, todo dia. Não eram 6 quilômetros? É quase o que a gente treina aqui, né? Ah, né? Com certeza. Eram 6 quilômetros. Aí, ó, você já tava aumentando a história. 7 quilômetros. Pois é, caca. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? É isso mesmo, Adrian. Você que ouviu um japonês, compreende melhor. Ele falou que ele ia... Só esse último 100 men ali era 100 oikomi men, assim. Que era as 2 da manhã. Realmente... Os vizinhos não gostavam dele. Inimaginável. É, eu acho que ele é de Nagasaki, né? Então... É, não sei se ele morava em prédio. Acho que não, né? Na época devia ser só casa, né? Então, devia ter um corredorzinho ali, treinava nesse corredor. E dando os fumicomos, já devia, desde pequeno, destruir o chão. E virou o que virou, né? Treinando desse jeito. É, assim que você cria um monstro. Ele comentou, né, que hoje em dia, se você não fizer um treino divertido pra criança, né, criança perde interesse, vai embora. Muitas vezes os pais perguntam, ah, você quer continuar treinando Kendo? E a criança, é claro que vai falar, não, eu quero brincar com meus amigos, eu quero, sei lá, fazer futebol, quero jogar videogame, né? E ele falou, né, que quando você tem uma criança pra treinar Kendo, você tem que ser bem rígido, tem que ser rígido, não dá a opção da criança parar assim, né? Você tem que puxar a criança mesmo, mas também pra não ficar aquela coisa... tão maçante, fora do dojo é importante você mostrar um outro lado, né? Não ser sempre rígido, dentro e fora do dojo, né? Não ser sensei, aquele sensei que você fala, ah, esse cara me maltrata o dia inteiro, 24/7, né? Não, na hora do treino, você é rígido, você puxa a criança, faz ela se... força a criança mesmo, mas fora do treino, você... fala, ah, vamos tomar um suco, leva pra tomar um sorvete, conversa de outras coisas que não seja kendo, né? Justamente pra mostrar, né, esse lado mais humano, esse... a criança não criar uma imagem errada, né, uma imagem completa, ou até mesmo um estereótipo. Na opinião de vocês, ele disse isso porque talvez ele tenha tido pessoas que fizeram isso com ele, então ele tem esse exemplo, ou porque ele não teve isso e ele quer passar isso... Porque ele, quando criança, gostaria de ter senseis, assim, que fora do dojo... Não, ele mesmo comentou que... Ele mesmo comentou que o sensei dele levava ele pra tomar um suco depois do treino e tal. Que ele tinha essa relação, ele sentia essa... como se diz? Proximidade. Esqueci a palavra. Não é proximidade, tem a... Não, eu tenho uma palavra mais formal que eu queria falar. Intimidade? Não. Não. Amizade. Não. Vamos falando qualquer Bom, coisa. Bom, já era. Vai é falar aí, vários adjetivos. Então ele viveu, né, isso. Vocês entenderam. Foi uma... ele viveu. Então... Ele percebeu que foi importante. A opinião dele foi contrária, né? A opinião dele foi que não se deve amaciar os treinos. Não se deve deixar os treinos virarem brincadeira. Tem que fazer eles criarem consciência de que as pessoas estão fazendo isso pelo bem deles e que eles têm que fazer eles sentirem que eles devem continuar treinando para não decepcionar os senseis ou os pais. Né? Ele contou também, né, que é muito importante ter apoio, né? Apoio da família, apoio do sensei, né? Que todo mundo forçava ele. Forçava, ah, você precisa ir pro treino, você... Ele falava, né, ah, hoje eu tô cansado, vai pro kendo que melhora. Hoje eu tô doente, vai pro kendo que melhora. Ah, eu torci meu pé, vai pro kendo que melhora, né? É importante ter essa mão firme, mas também, ao mesmo tempo, dar o apoio, né? Dar o apoio pra criança. Ah, os pais eram rígidos, só que eles sempre estavam lá apoiando ele no que precisasse, né? Eu só penso num exemplo totalmente oposto, que vem à minha cabeça, nesse exato momento. De um pai que... Ele não quer levar, mas às vezes força, mas ele também não tem paciência, se estressa e no fim A criança nunca vai gostar de Kendo. Vocês imaginam? Imaginaram? Eu vou cortar isso aí, tá? eu acho que rigidez faz bom Kendo. A gente já conversou sobre isso daí num fight com o Junji. Lembra? A gente tava com o Junji quando a gente conversou sobre isso daí. Nossa, você tava nesse episódio? Eu nem lembro. E o... Cara, você tava online ainda? E o Adrian, e o Adrian ele teve um ponto bem interessante, né? Que eu falei, imagina quantos campeões brasileiros a gente teve porque o pai fez ir pro Kendo. E o Adrian falou, imagina quantos campeões brasileiros a gente perdeu porque o sensei foi muito rígido. E quando o pessoal tinha idade para decidir ir ou não pro Kendo, decidiu não ir para o Kendo. Acho que essa é uma conversa que sempre volta, né? Entre rigidez, o quão ser rígido como sensei ou como pai ajuda na formação de um bom Kenshi, né? Eu ainda acho que rigidez forma bons Kenshis. Você pode quebrar alguns bons talentos, mas você forma melhores talentos. É, Victor, você não tava... Acho que você não chegou a ouvir da parte que o Koda-sensei comentou que sim, tem que ser rígido, mas fora do Kendo, você também tem que ser amigo do seu... da criança, né? E às vezes tem um desbalanço, né? Às vezes você é muito rígido ali, a criança vai embora, some... E ela vai pro Kendo achando que é só rigidez, só dor, cansaço, né? Se ela vai que interessante. Se ela vai pro Kendo e também vê que tem um outro lado, um lado legal depois, a criança vê que a coisa não é só chatice. Né? Cara, isso é muito interessante. A gente ouviu a mesma coisa do Furukawa-sensei. A UTS acabou de começar. Desde o ano passado, a gente tá aí com... Você tinha comentado. Com um plano de crianças no Kendo. Criança mesmo, assim, abaixo de 8 anos. É uma hora todo domingo. E a gente perguntou pros dois senseis, né? Como ser bom para ensinar a criança, quão rígido a gente tinha que ser, ou quanto puxar a criança, aceitar essas coisas. E o Furukawa-sensei falou que exatamente isso, que tinha que ser rígido dentro do Kendo e amigo fora. Você tinha que motivar a criança. Tinha que ter uma rigidez para ela respeitar a disciplina do Kendo, mas você tinha que motivar a criança. Muito, muito parecido. Eu realmente não sei se eles se conhecem, né? Eu não cheguei a perguntar pro Furukawa-sensei se ele conhecia o Koda-sensei. Qual foi a impressão que você teve do Kamei e do Furukawa-sensei? Do Kendo deles? Do que eles demonstraram? É impressionante o que esses caras representam dentro de um dojo. Você ouve sobre eles e depois você vê os dois, é impressionante, assim. Como a presença que eles têm. E como qualquer aula deles é impressionante. E dá para muito bem para separar, acho que o pessoal e o profissional deles, né? Acho que dá para dizer assim. E profissionalmente, dentro do dojo, eles são impecáveis. Todas as lições que eles deram, tudo que eles falaram, desde... Teve um exemplo que o Kamei-sensei estava falando. Você tem que ter noção que existem olhos à sua volta. Você está sempre sendo observado. Se você pensar nisso, as suas costas vão ficar mais retas, o seu 6A vai ficar mais bonito, o seu suburi vai ficar mais bonito, você está sempre sendo observado. Então você tem que ser exemplo para aqueles abaixo de você e se espelhar nas pessoas acima de você. Né? Você está sempre sendo observado. E você olhava para eles, e aí você começa a reparar nisso, a postura deles está sempre impecável. Os caras sentam, eles sentam com as costas retas e as duas mãos em cima da mesa, ou segurando a bandeirinha, ou as duas mãos ao lado do corpo. Os caras nunca estão desleixados em uma perna só. E profissionalmente, cada corte, toda vez que eles iam demonstrar alguma coisa, ou que eles iam fazer um suburi junto com a gente, cada corte deles parecia que eles estavam cortando o ar, assim. Você ouvia, não é aquele barulho de katana, né, que faz aquele barulho de bambu no ar. É um barulho muito particular, assim. Literalmente parece que eles estão cortando o ar. É, profissionalmente é impecável. E pessoalmente, depois de vê-los dentro do dojo, você não espera que eles são tão à vontade, assim, pessoalmente. Kamei Sensei é um cara extremamente engraçado. Só falar pra vocês, uma das coisas que eu mais gostei daqui, eu fui muito feliz de ter dois finais de semana antes do seminário Furukawa Sensei e Kamen Sensei, veio um Hachidan coreano pra cá, John Sensei, com o Kim. O famoso Kyunankin? Que tomou o Suki do Eiga. Ah, yes. Em Glasgow. Oi? Cara, esse seminário foi muito legal. Quanto tempo durou? Foi um final de semana. Eu cheguei, foi em Melbourne, que é uma cidade aqui a 300, 400 km de Sydney. Sexta-feira à noite foi só Keiko. Aí sábado e domingo foi seminário, os dois dias completos. E aí segunda de manhã eu voltei pra Sydney. A diferença do Kendo, dos dois, é incrível. E o John Sensei, ele foi treinador da seleção feminina da Coreia, nos mundiais, por vários mundiais aí. E ele ia assistir o Zen Nihon feminino, para estudar os oponentes, né? Que ele falava, com todos os respeitos às outras seleções, a única adversária, a Coreia, é o Japão. Então eu ficava tentando estudar o movimento dos pés, o footwork das japonesas, para tentar implementar isso nas minhas alunas, para a gente conseguir vencer o Japão. E o estilo de Kendo é completamente diferente. É muito legal. A gente tem aqui no... A gente recebe muito profissional coreano aqui na Austrália. Uhum. Só no meu dojo a gente tem dois ex-profissionais coreanos. E aqui e num dojo aqui de Sydney também tem mais dois ex-profissionais coreanos que conseguem a residência aqui na Austrália lutando Kendo, ensinando Kendo. É muito legal. E o jeito como eles lutam é totalmente diferente, né? Principalmente, a maior diferença é no Kote, que eles têm um jeito com a mão, um jeito como eles viram o tronco com a mão ainda no centro e o corpo todo vai para um lado e só a mão e o tronco ficam para o outro. Eu não consigo descrever isso, mas é o Kote que você conhece como o Kote coreano. Todos os coreanos fazem esse Kote. E aí, é totalmente angulado. Totalmente angulado. E aí o John Sensei, que é um Hachidan coreano, ele começou a mostrar essa angulação para todos os tipos de golpe, menos para mim. Main era retinho. Mas para Do, Kotei e Suki, ele fazia a mesma Suki angulação. O Suki que ele deu num... Ele pegou o maior cara do seminário, é um coreano que nasceu aqui na Austrália, né? Chama Chris Chon. Ele deve pesar uns 120 quilos. Eita! Daí o cara é grande. O cara é grande de largura e grande de altura. E John Sensei é típico asiático, assim, né? Desculpa generalizar, mas magro e de estatura média. E aí ele foi, fez o CME, ele pediu, né, pro Chris defender como se fosse defender o Main e o Kote, então virando totalmente a Shinai, na frente do Tsuki. E aí ele angulou a Shinai dele de um jeito e acertou o Tsuki tão... Eu não acredito até agora como aquele Tsuki teve tanta força para deslocar um cara de 120 quilos, sendo que Ele não colocou o corpo dele reto, igual você vê um tsuki japonês, que você vê ele dá o tsuki com o corpo, né? Bate o corpo, assim. Polêmico. Ele jogava o corpo pro lado, a mão e o tronco nesse ângulo que eles batem, certinho, foi perfeito, assim, o tsuki, e deslocou, e muito forte, deslocou um cara de 120 quilos. Ele se dobrou, angulou pra esquerda, ou pra direita? É, o corpo foi pra direita, enquanto a mão tava pra esquerda, então foi por cima, o tsuki foi por cima da shinai, e o corpo foi por baixo da shinai. Entendeu? Eu não consigo imaginar isso aí. Impossível de entender. Não dá pra ver. Eu tenho que desenhar isso, né? Eu vou acreditar na sua palavra. Não, é um absurdo. Eu tava... Faz um desenho, aí manda, aí deixa lá no post. Normalmente somos nós que desenhamos pra você entender, né? Eu tava... Obrigado, já obrigado. Já ouvi sobre qual que é a diferença do estilo japonês e coreano, assim, por sendo bem generalista, né? O japonês é aquela coisa, tá, seme, bum, golpe. O coreano já vai metralha pra abrir uma brecha e bater, né? Sei lá, pá, pá, pá, pá, pá, pum, cote, pá, man. Tem essa impressão? Já ouviu falar disso, Victor? Eu não só já ouvi falar, como eu vejo isso, né? Ah. Eu vejo isso no meu dia a dia. Realmente. De novo, pra treinar Kendo na Austrália é muito legal. Realmente, o nível de Kendo da Austrália tá muito abaixo do Brasil ainda. É só você comparar as seleções, né? Que você consegue ver isso. Mas o que a gente tem de influência aqui, chinesa, japonesa e coreana, pela proximidade, você consegue ver estilos de Kendo diferente e, pra mim, de verdade, a Austrália é o futuro do Kendo. Se eles souberem, se eles não entrarem nessa neura de politicagem e essas coisas chatas do Kendo, souberem trabalhar e utilizar todas essas formas de Kendo que tem aqui, pra mim a Austrália vai ser o futuro do Kendo. Pra construir o estilo da Austrália, né? É, não, eu vejo, a gente tem aqui um ex-profissional japonês, Suzuki Sensei, quinto grau, dentro da UTS. E um ex-profissional coreano, o Ryu Sensei, quinto grau também. Dois senseis que, porque eram profissionais, perderam o amor pelo Kendo, vieram para a Austrália e reencontraram o amor de treinar Kendo aqui. E você vê os dois fazendo Keiko, é impressionante. O Suzuki Sensei é um dos mains, um dos melhores timings de main que eu já vi na minha vida. E é retinho, é perfeito. Enquanto você faz, você vê o Ryu Sensei, ele vai te dar quatro golpes seguidos. Tum, tum, tum, tum, tum. E aí quando você bloquear alguma coisa, ele vai pegar seu poder. Ele vai pegar seu main, ele vai pegar seu do. E é umas pancadas. E é tudo pancada. Ele respira. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Bum. Define. Quem vai... Para, respira. Quem vai treinar com o do, né? Vai ser o Edu amanhã? Opa! Ele vai se encontrar com o Zé amanhã e... Será que eles vão treinar já amanhã ou... É no fim de semana? Você sabe, Adra? Não sei que dia que é, mas... Pelo menos ele vai treinar, né? É, faz 6 meses que ele tá lá na... Em Londres. Alguém vai dar um jeito nele. E só agora ele vai começar a treinar Kendo lá, né? Já até falei... Ô, Edu, quando treinar... Treina lá e a gente marca um programa pra gente conversar sobre o que você achou, o que você tá achando. Mas até agora ele não treinou. Tô desde o último programa, né? Às vezes já começou a treinar, mas ele mente pra você pra não ter que fazer esse episódio. Eu só quero aqui deixar um parênteses de desculpa pro Jundi, que eu tava... Ainda isso? Durante o seminário do Furukawa Sensei e do Kamei Sensei, veio bastante gente do Kenshikan aqui. O dojo onde o Jundi veio treinar. Aqui todo mundo falava do Toida Sensei, o quão rápido, o quão forte, o quão bonito era o Kendo do Toida Sensei. Bahia. E aí eu falei pra todo mundo que o Toida Sensei estava esperando que eu fosse para Melbourne treinar com eles. E eu fui todo mundo falou que eu deixei o Toida Sensei na mão. Então, novamente, estou usando essa plataforma para me desculpar por deixar o Jun de Toida Sensei na mão. Tudo bem. Tá dito. Agora, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Como é que vocês sobreviveram esse tempo todo sem o Faitô Podcast? Foi difícil? Fez falta. Ah, fez falta. Eu choro debaixo do cobertor. Ah, o Catoca descobriu faz o quê? 3 meses? É, deve ter sido. Aí eu assisti todos, ouvi todos os episódios em, sei lá, 3 dias. Daí você viu, ai, não tem mais. Fala, Catota, quem é o seu personagem predileto do Faitô Podcast? Pode falar. Personagem que eu tô aqui, predileto? Personagem. Oi? Bom, como a gente tá usando o termo personagem, eu devo dizer que é o Shimakina, né? Shimakina. aquele episódio foi marcante. Vitor, você... O Daniel foi bom. Não tem como disputar com o Shimada, Vitor. É, não. Com o Shimada... esse episódio foi bom. Até agora, realmente, os meus episódios prediletos foram esse com o Shimada, o Daniel e o Edu. Esse acho que eu... É só besteira, né? Diletos que eu tenho aí do Faitô Podcast até agora. Que saudades, né, que dava. Eu tô matando as saudades de gravar agora. Vocês também não estão? Ah, o Catoca, na verdade, é um estudante. Né? Pô, bem-vindo, né, Faitô Podcast. Pô, valeu. Pô, a última publicação foi em dia 20 de junho. Aliás, quem que é esse Catoca aí? Eu não sei, é um cara que começou a aparecer no Bandeirantes. Parece meio cara fechado, não conversa muito. É você que parece o Omini? Omini? Cara, nunca vi essa comparação. Eu vi uma foto no WhatsApp aí, de um cara que eu acho que era o Omini. Né? Bom, você é um cara de chapéu comendo lanche, sou eu. Então, o Faitô, como eu disse, ele não vai acabar. Boa. Só teve uma pausa. Ouvi rumores, né, que eu estava na pior. Ah, eu ia falar que tanto o Kamei Sensei quanto o Kudo Sensei, o Kamei Sensei quanto o Furukawa Sensei, eles têm 62 anos de idade, né? E se olha o braço deles, o antebraço dos caras é muito definido. É muito definido. Parece que é puro músculo, assim. É o famoso músculo do Kendo, né? Sabe quem faz Kendo olhando o antebraço da pessoa. É aquele músculo entre... No antebraço saltado, assim. Mal. É, eu ia comentar que no momento que vocês estavam falando do Furukawa Sensei, eu não tava conseguindo falar, que meu fone tava travado. Na verdade, eu fiz vários comentários enquanto vocês estavam falando e percebi que vocês não estavam ouvindo. Tava no mute, assim, aí, falando. Não, não tava mutado. Eu já tinha desmutado, eu desmutava toda vez que falava, mas vocês não tinham nenhuma reação. Eu falei, ué, tá estranho. Estamos ignorando o Adro. Quando veio aqui no Brasil. Vamos ignorar o Adro agora? Vamos conversar, vai. Ignorado. Vamos falando, fala aí. Normalmente o ignorado é o Victor. Oh! Por que sempre sobra pra mim, velho? Então, o que eu ia falar é que quando ele veio no Brasil aqui em 2009, ele era realmente técnico da seleção masculina, né? Bom. Então, quando o Furukawa Sensei veio pro Brasil aqui em 2009, ele era técnico da seleção masculina do Japão. E na época eu tava, apesar de ter treinado bastante lá com o pessoal pra seleção, eu certamente não tinha nem nível, nem o chulé do nível deles. Mas eu fiquei como staff, né? Eu trabalhei como staff, assim como o Victor também foi. Mas eu por falar japonês, eu acompanhei aí a seleção do Japão. Então eu ia em todos os treinos que eles faziam antes do Mundial, eu tava junto com eles, fui jantar com eles e tal. E sempre me marcou e sempre comentei. Acho que talvez você tenha até comentado em algum Faitô aí, que Furukawa Sensei era fantástico. Ele era... Você imagina... Eu acho que eu comentei, né, que todo mundo imagina que atletas da seleção japonesa são todos uns monstros. Mas só vendo pra... Só vendo que você se assusta como o Hachidan é muito mais monstro. Porque todos esses atletas de ponta do Japão eram totalmente dominados por ele. Totalmente dominados. Então, de lá pra cá, certamente ele também evoluiu e imagino que o Vitor viu um nível realmente inigualável aí de Kendo. Foi uma coisa... eu achei muito legal. A gente tem um sétimo Dan coreano aqui, que tem todos os problemas políticos, assim, né? O cara é uma dessas pessoas difíceis de lidar. E ele queria fazer o Keiko como se tivesse o mesmo nível do Furukawa-sensei e do Kamei-sensei. E aí eu vi eles, porque obviamente com a gente, eles estavam abertos, eles deixavam batiam. O Furukawa-sensei era muito agressivo, então o jeito como ele treinava, você conseguia acertar ele, porque ele estava sendo agressivo, ele estava se abrindo para receber os golpes. E o Kamei-sensei era mais controlado, ele não deixava você encostar nele. Quando você achava, nossa, agora eu peguei! Não. Pegadinha do malandro! Exatamente. E esse sensei que a gente tem aqui, foi como se fosse, de vez, fazer semei, trabalhar, entrar. Ele levantou e já entrou bem perto, assim mesmo. Como se fosse procurando pressionar, né? E o que eles fizeram com ele foi uma coisa, acho que todo mundo queria ver o que aconteceu e exatamente do jeito que aconteceu. Ele não conseguia levantar a shinai dele. Eles derrubaram a shinai dele, fizeram o cara correr e bater. E cada golpe era o ippon. Era men, kote, kote men. Cada golpe que eles batiam era ippon. Senseis com sétimo grau são bons. E realmente são bons. Tem um ótimo timing, tem um ótimo conhecimento de kendo. Mas eu não sei por que eles acham que eles são o mesmo nível que um Hachidan Hanshi, que treina com profissionais no Japão, ou profissionais na Coreia. Pra mim não faz sentido você se colocar nesse patamar, né? Ah, mas é algo que ele almeja, né? É a mesma coisa que eu... é a mesma coisa que eu entrar num Keiko com qualquer um dos sete selecionados do Brasil e achar que eu posso entrar e já chegar fazendo Kakari Keiko com eles e eu vou acertar 3 ippon fora de 3 ippon, sabe? Você tá nivelando você mesmo muito alto. Bom, foda-se. Como a gente tinha um nível das 85 pessoas que a gente tinha atendendo o seminário aqui, a maioria era Shodan abaixo, né? Que a gente tem aqui 10 skills. Então, eles não tinham muito como puxar. Então, eles pegavam, acho que eu e mais dois, que tem um corpo, uma estamina maior, assim, Eles judiaram. O meu Keiko com o Furukawa-sensei, eu fui judiado, de verdade. Furukawa é o mestre da judiação, né? Nossa, principalmente Fala. Eu ia comentar que o Zen também treinou com ele, né? Quando ele foi pra Rússia. Nossa. Falou que... lá no Combat Games. Foi bem puxado mesmo. Isso. Falou que foi super puxado também. O Zen falando. Eu fui o único que ele foi... Ele... Normal que ele fazia, né? Ele fazia um pouquinho de Keiko. Então você assustou a galera. Se eu assustei a galera? Como assim? Puta, isso aí é kendo. Não, é que o... Era dividido, né? Ele fazia... Quando a gente tinha Keiko com os senseis, o Fukuda-sensei, ele marcava 30 segundos, 45 segundos pros kills. Aí fazia um minuto pros shodans. Dois minutos pra Nidan. 3 minutos pra Sandan, 4 minutos pra Yondan e acima. Ele te jogou na parede? Me jogou na parede. E eu fui o único que ele fez, porque ele sempre fazia um pouco de Keiko, aí fazia, ele fazia você acertar o ponto para conseguir corrigir, falar de Yokuda todos, falar de Kikintaí, te mostrar para você onde você estava errando. E aí ele puxava, fazia um pouquinho de Kakarikeiko e Kirikaishi. O Kirikaishi, eu fui o único que ele fez dar três voltas de Kirikaishi, para cima e para baixo. Isso é bom ou ruim? Eu saí do ele amando. É bom. Ele, quer dizer que ele gostou do... Ou tava muito ruim, ele falou, esse menino precisa fazer mais. Não, é que ele tinha que cansar você mesmo, né? É, essa era a ideia. Foi bem legal. O seminário com o sensei coreano, enquanto o Hatidan coreano era bem... Respeitoso? Bem, como fala? Não respeitoso, mas bem centrado, queria... Fair play. Mais, assim, não fair play, ele queria realmente aumentar o nível do Seiyu Kendo, né? Então ele fazia um keiko mais correto, assim, pra você ir, entrar, semer, tamer, bater o golpe no tempo certo. Ele não queria que você fosse com tudo, ele queria mais trabalhar o Kendo, né? Se você tivesse um nível pra trabalhar o Kendo com ele, claro. Enquanto o sétimo Dan, o Kim Sensei, se começava, no que se levantava do Sonkyo já, ele vinha pra cima de você igual uma bala. Foi muito legal fazer Kendo com ele. E o cara tinha um fôlego impressionante. Porque ele fazia isso com todo mundo. Todo mundo. Era do Sonkyo pra cima. Arregaço. Você lembra que o cara tem, sei lá, quase o dobro da idade, né? Um cara que... Você não aguenta um, o cara tá ali fazendo 20. O cara tinha quase 30 anos em 2003, Glasgow foi 2003 ou 2006, né? Kyunakin é linda, cara, é linda. Então, ganhou do Roberto. Eles estavam contando, eles estavam falando do campeonato, né, entre da final entre o Eiga do Daihyosen, né? Ou era Taishosen? Não lembro agora. Se era Taishosen ou Daihyosen. Daihyosen, Eiga e Kim. Foi a sexta luta. Eles falaram que os dois treinaram juntos já. Eles eram muito amigos antes. O Eiga Sensei e o Kim Sensei, eles treinavam juntos. Então eles se conheciam já de antes. Aí a amizade acabou depois, né? Ah, Deutsuki, ah. Acabou de vez, né? Tava por um fio, né? Sensei, e o Jong Sensei, ele tava falando que pro Eiga foi o melhor matchup, velho. Desculpa, eu desaprendi português, caralho. A melhor escolha que a Coreia podia ter feito, né? Porque era o único da seleção que ele conhecia muito bem. Sim. E vice-versa. Talvez vice-versa. A gente não sabe dos detalhes de treino, né? É igual, eu tenho certeza aí. Que se eu fosse numa por treino, e agora me colocando na fogueira assim, né? Os keikos que a gente fez no Bandeirantes, eu sei o quão dominado eu era pelo Adrio, pelo menos. Sabe? E eu tenho certeza que se num Daihyosen acabasse saindo eu e o Adrio, isso pesaria, porque eu sei o quanto o Adrian conseguia me dominar no Kendo. Então, você imagina você sair num Daihyosen, você precisa defender o seu país, e você tá indo contra um cara que tem um você tem por experiência... Bater, né? Exatamente. Então, quer dizer que eu sou dominador. Dominador, desculpa aí, né? Ele é o ativo, então? Você é a presa. Submisso. E você é a presa. Então vamos mudar o assunto do programa, vamos falar sobre BDSM, é isso mesmo? Toda relação tem o ativo e o passivo, né? Você sabe bem. Olha isso que toca. Antes de começar o programa, tava uma discussão ali. Eu ia comentar uma observação que o Koda Sensei fez muitas vezes, né, no seminário. Que o nosso Kendo é muito duro, né? No Katoka deve se lembrar, hein, que quase todo treino ele falava que a gente tinha que ser mais leve, mais mole, e a gente colocava muita força no braço, relaxar os ombros, né? Isso foi um comentário geral, generalizado, assim, pro Kendo do Brasil, e considerando que lá só tinha Sandan, assim, mano. Mas isso é uma coisa bem comum, né? É muito fácil a pessoa tirar o foco da perna e colocar no braço, né? Porque afinal é a parte que você tá olhando e verificando se tá indo na parte certinha. Quando a pessoa fala, ah, o golpe tem que ser mais rápido, ninguém pensa na perna. A pessoa pensa só no braço, né? Ah, meu golpe tá lerdo, então é meu braço que tá lerdo, né? Muito difícil as pessoas lembrarem que o fator limitante da velocidade é a perna, né? A leveza da perna. Inclusive o Vitor, daqui a pouco ele aparece de volta. Deve estar ouvindo a gente. Ele pode comentar o Ashisabak do Furukawa Sensei. O Ashisabak dele parece que ele tá flutuando. Muito, muito. Parece muito que ele tá flutuando. Ele consegue sair do ponto que ele tá muito rápido e brecar muito rápido. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção também. A parada dele era muito rápida. Ele conseguia sair rápido da onde ele tava e brecar rápido. Ele conseguia... E parecia que a noção de distância que ele tinha, o quanto de esforço que ele tinha que fazer para cobrir a distância que ele queria cobrir, já tava na cabeça dele. Tudo bem calculado. Faz sentido? E vocês não colocaram no cronograma um Keiko entre eles para demonstração, não? É a primeira vez que eles viajavam juntos. Eu acho que não ia ser... Legal, né? Educado. Tem que ser mais na broderagem. Eles, né, fazerem. Mesmo porque Imagina que divertido. Ver ter só um 20 isso. Nossa, ia ser muito legal. Criar uma rixa, né, entre os dois. Era bem legal que, apesar dos dois serem Hunt e Rashida, a posição de superior era do Kamei. Que o Kamei acho que tirou o Rashidan e depois o Hunt uns 4 anos antes do Furukawa Sensei. Ele é mais velho, né? Tem 62 anos, eu acho. Idade. Ah, é? Tem que ver o ano que eles nasceram, mas eu acho que ambos têm 62. E nesse mês de fevereiro tá prevista a vinda de 13 universitários de Kokushikai, né? Vamos ver, né? Sim. Aí a gente faz um episódio sobre isso. Boa. Daí estarei só. Esse episódio eu só ficarei de ouvinte. Sabe o que me veio à cabeça na terça-feira? Que vocês devem ser lembrados, não, no capítulo ali que a gente falou do Mundial. A gente comentou que os atletas Gokushikan carregaram nossos bogos lá, dobraram o Hakama e tal. Será que vai vir algum? Faz 2 anos isso, né? Eles eram os primeiros anistas. Os que vêm são os terceironistas. Ah. Naquela época eles eram os primeiros anistas. Então provavelmente alguns dos que dobraram o nosso bolo pode ser que esteja aí. Como é que é primeiro anista em japonês? Ichinensei. E segundo anista? Ninensei. Sanensei. Yonensei. Dá rápido na percepção, hein? Dá prestar atenção na hora de fazer o aquecimento. Ichini, Sanshi, Goroshi. O que a gente falou durante o episódio de hoje aí, que é a relação que se cria entre o sensei e o aluno, não só dentro do dojo, mas fora também, né? Quando a gente tava falando, quando vocês estavam comentando isso, me veio à cabeça muito fortemente as lembranças do Takahashi Sensei. Que era super rigoroso no treino com a gente, puxava um treino super pesado, mas sempre mostrava o lado afetivo, né, de afeto com a gente no fora do dojo. Isso criou um vínculo muito mais forte, isso criou um aprendizado muito maior, isso criou um ambiente muito mais agradável pra gente continuar treinando. Cenas do próximo episódio, isso daí, hein? Concordando, não concordando. 15 para as 2 aqui. Espero que tenha sido um bom episódio aí. Espero que você tenha bastante material. Acho que dá uns 15 minutos. Eu preciso me pedir de vocês. Tirando todas as partes aí, vai dar quase nada. Nossa, Ou você vai ter bastante coisa pra cortar, hein, velho? Não vai me prejudicar aí. Mas quem que ouve isso aqui, velho? Não, nem brinca com isso. Nem brinca, velho. Pra falar a verdade, sempre gostei de treinar em outros lugares, né? Tipo, no começo eu treinava só no Shofuka, né? Então eu sempre tive uma visão meio que unilateral, né? No começo? Do Kendo. Ah, e depois você... no começo. Você andou em Campinas, né? É que eu... Bebeu da água. É que eu comecei lá em... o problema de Campinas não é a água, é a altura dos bebedouros. Esse você silêncio é alto, depois né? do comentário, né? Pois você é alto, né, então? Bastante, né? Mas então, né? Então, sempre forma fila, né? Sempre forma fila. O cara pode não nem tá com sede, mas se tem alguém agachado lá, opa. Nem forma fila. Ah, mas então, né? É sempre legal treinar em lugares diferentes pra ter visões diferentes, né? E também no meu caso, por exemplo, agora, né? É sempre bom treinar em lugar diferente, porque provavelmente esse outro lugar vai ter Yudansha, né? Que o sensei, ok. O sensei, ele é o sensei, ele tem o mundo pra me ensinar ainda, né? Mas mesmo assim é bom ter um pouco de variedade, né? Uhum. Então, como no começo, né? Tinha visão no lateral do Kendo, aí eu fui pra na época do cursinho, da faculdade, eu parei um pouquinho de treinar, né? Sempre tinha telefonema da Harashima-san: ô, você parou de fazer Kendo? Devolve o Bogo. Devolve o Bogo, pô. Tem gente que quer comprar aqui, tem gente que... Eu sempre segurando o Bogo, né? Não, eu vou voltar. Na verdade, na época, eu não, acho que eu não devolvi, nem tanto por vontade de voltar ao Kendo, e sim por vergonha de admitir que eu não queria voltar. Tinha uma época lá que eu não tava muito animado com o Kendo, né? Justamente por causa dessa visão unilateral, né? Porque todo treino era praticamente a mesma coisa. Suburi, aí depois tem o Kirikaeshi, depois eu sei que tem os Meiuchi, depois sei que tem Kote, Men, Do, blá blá blá. Meio monótono, né? Aquela questão da criança, né? Pô, criança hoje em dia é tudo mole. Se você não fizer o treino ficar brincadeira, ele perde a vontade de treinar, né? Mas enfim, fui pra Campinas, já nem lembrava direito do Kendo, e quando de repente eu vi o pessoal andando com Shinai Bukuro, né? Eu, caramba, tem Kendo aqui? Mas será que é Kendo mesmo? Será que não é uns certos institutos, né? Aí eu falei, nossa, Kendo mesmo. Aí deu vontade de voltar a treinar. Comecei a treinar em Campinas e em São Paulo. Aí eu peguei esse gosto por treinar em lugares diferentes. Falei, nossa, o treino aqui é tão diferente. Será que em todo dojo é diferente? Aí teve uma época que eu ia no Piratininga, treinar com a Travi-sensei. E agora, por causa meu trabalho mudou de lugar, né? E pro Piratininga ficar meio complicado, acabei indo pro Bandeirantes, que eu descobri relativamente... recentemente, né, que eu descobri que era do lado de casa e, opa, tô aí. E que todas as terças eles jogam Magic. Exatamente. Na verdade, eu vou lá só pra jogar Magic. Eu vou pro Kendo só pra ter a desculpa de, opa, não tô chegando só pro Biru. Não é Kendo, é Magic mesmo. Exatamente. Cada um faz Kendo pelos seus motivos, né? Então é isso. Acabou o episódio. Vambora. Isso aí. Chega. Você falou muito. Chega. Tem que trabalhar amanhã. Falou, gente. Falou. Valeu, Victor, valeu, abraço. Já agenda pro terça-feira que vem, então. O Adrian não vai treinar terça-feira que vem. Até amanhã pra quem treina amanhã. E até a próxima. Falou. Falou. Não, mas o que são os 40 minutos? Ah, não, isso aí não é informação oculta. Não pode gravar essa porra, não. Foi muito engraçado, porque... Você sabe que não vai cortar, né? Não. Essa parte não corta. Isso não pode pular. Mas... tinha um... Começou a bater palma. E os dois, vocês começaram a bater palma, assim, ó. Filha da puta, velho. Ah, cara, eu lembro disso aí. É sério, mano. Ai, meu Deus. dominado. Foi totalmente dominado. Foi totalmente dominado.